passou da hora de se definir. Mas saiba que não temos tempo mais para brincar. Vem escolher logo o caminho que irá seguir. Vai, veja logo de que lado você vai ficar. Vem, irmão, passou da hora de se definir. Mas saiba que não temos tempo mais para brincar. Vem escolher logo o caminho que irá seguir. Vai, veja logo de que lado você vai ficar. Mais uma vez, tô por aqui mandando esse som, pensando em só ver você curtir, se distrair, trocar umas ideias. Os aliados estão chegando, vê se não espera. Cola comigo agora, vamos bater uma bola. Seja um basquete ou um futebol, tem que ser na moral. Cê tá ligado que o lema é amizade. Nossa verdadeira intenção, me diz irmandade. Tô satisfeito se eu tô entre amigos. Cê tá confuso, não me entende, cara, deixa eu te explico. Eu aproveito, mano, abuso do momento e não desperdiço o tempo que tenho para te falar. Manda rap nacional, sem comercial, exijam cada vez mais 100% original. Linguagem do povo, mensagens expressivas, representando a vida de cada um, sabe como é. Não vai acabar, nem vejo quando parar. Tô me envolvido até os ossos, tá no sangue. Não vejo fim, mas existe um fim diferente deste aqui. Não era aquilo que eu sonhava pra mim. Porque ainda penso em reencontrar meu filho, trazê-lo ao mundo, logo imagino qual seria a escola da vida que ele iria aprender. Mas não depende de você, e sim do pai que tem que dizer. O mundo é uma bola, uma roda gigante. Nosso país é apenas um lugar na qual temos que morar, se virar, se defender. Medir de quem vai correr, policiais ou traficantes. Não saber mais em quem acreditar. Não é novidade pra quem mora há tempos desse lugar. Não é nenhuma surpresa e sim bem fácil de ser visto essa rotina. Nos quatro cantos da periferia, há muito tempo o irmão nosso já dizia, direto de Brasília. Se sobressair diante dos problemas, pessoas erguem suas cabeças, conseguem manter-se assim de pé, desapontando muita gente que apostou no contrário. Esse é o meio, seu governo, cê sabe como é. Só que nem tudo é ruim, existe o lado bom. Pessoas pedem a paz e querem em forma de som. Dimensão negra respeita e declara para esta juventude, definição com atitude. Se liga aí, na hora de se definir, definição com atitude. Vem, irmão, passou da hora de se definir. Mas saiba que não temos tempo mais para brincar. Vem escolher logo o caminho que irá seguir. Vai, veja logo de que lado você vai ficar. Vem, irmão, passou da hora de se definir. Mas saiba que não temos tempo mais para brincar. Vem escolher logo o caminho que irá seguir. Vai, veja logo de que lado você vai ficar. Tem a noção do respeito. Tem a noção do respeito. Tenha noção do respeito. Tenha noção do respeito. Tenha noção do respeito. Se pretende ser respeitado, não julgue ninguém, porque vive bem do seu lado. Não deixe a inveja te corromper. Afaste-se do mal que o inimigo quer te envolver. Fale com Deus e peça uma definição do que é uma ilusão, do que é ruim ou bom. Está bem consigo mesmo, satisfeito é o que peço. Faz atitude e respeito. A merda é que ainda existem outras coisas que te confundem, lhe tornam fraco. Há muito tempo vem me dizendo que aceita as coisas muito fácil, tipo o álcool, bebida e mulher, o pó, o crack, tudo à vontade. Já era, não vejo preto como destaque na sociedade, sendo assim um mau exemplo a seguir. Irmão, passou da hora de se definir. Só que nem tudo é ruim, existe o lado bom. Pessoas pedem a paz e querem em forma de som. Dimensão negra respeita e declara para esta juventude, definição com atitude. Vem, irmão, passou da hora de se definir. Mas saiba que não temos tempo mais para brincar. Vem escolher logo o caminho que irá seguir. Vai, veja logo de que lado você vai ficar. Vem, irmão, passou da hora de se definir. Mas saiba que não temos tempo mais para brincar. Vem escolher logo o caminho que irá seguir. Vai, veja logo de que lado tem a noção vai ficar. Do respeito. Tenha noção, irmão. Tenha noção do respeito. Do que é revolução. Tenha noção do respeito.